Mas é que cê é melhor e não dá pra negar. Seu corpo chama atenção, baby. No meio dessa multidão. É que quando você passa, qualquer outra simplesmente perde a graça. Passa olhando no meu olho, mas disfarça. Não vai olhar e não há nada que eu faça mais. Sei que você também quer, só que não vai me falar. É que quando você passa, qualquer outra simplesmente perde a graça. Passa olhando no meu olho, mas disfarça. Não vai olhar e não há nada que eu faça mais. Sei que você também quer, só que não vai me falar.